capítulo 24, começando lá no primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas, e as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam dois discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses últimos dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas comunidades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó néscios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e, partindo, lhes deu. Abriram-se-lhes os olhos e conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? Eles lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento para compreenderem as escrituras e disse, eis o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os, ele apartou-se deles e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós precisamos que o Teu Espírito revele a Tua palavra. Senhor, se o Teu Espírito revelar a palavra, tanto aquele que nem sabe ler, quanto aquele mais culto, Senhor, mais estudado, qualquer um de nós, entenderemos, compreenderemos e receberemos o que o Senhor quer ministrar, transformando nossas vidas. Se o Teu Espírito fizer isso, Deus, então nós sairemos daqui edificados. Por isso nós Te pedimos, revela a Tua palavra. Não dependemos do como pensamos, quanto pensamos, quem somos. Dependemos é do Teu Espírito Santo nos edificando nesta reunião. Para a glória do Teu nome, nós Te pedimos. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Uma das coisas mais preciosas do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, a ressurreição é o elemento principal do cristianismo. Sem a ressurreição, o cristianismo não seria o que é. Não uma religião, não uma seita, não uma filosofia, uma possibilidade de cultos ou de vida religiosa, mas um estilo de vida fundamentado em Jesus Cristo. Cristianismo é muito mais do que qualquer nome que possamos dar a uma religião, a uma denominação. Cristianismo é, na verdade, uma decisão de vida, um padrão segundo o modelo que é Jesus. Por isso se chama cristianismo. Os cristãos, desde o tempo em Jerusalém, mesmo depois quando eles foram espalhados pela face da terra, os judeus, em todo aquele tempo, na igreja primitiva, os cristãos foram chamados de cristãos porque eles pareciam com Cristo. Eles falavam igual Cristo, eles agiam igual Cristo, eles viviam igual Cristo, eles eram pessoas completamente diferentes do resto da sociedade, a ponto de serem reconhecidos em qualquer lugar. E você é cristão. Não é tanto quanto vemos hoje, em que ser evangélico é algo comum. Dificilmente você vai identificar um evangélico em muitos lugares. Você tem que fazer, você é crente? Oh, eu não sabia. Porque, na verdade, as características do que vemos como povo evangélico hoje são características muito semelhantes a qualquer outro povo à nossa volta. Mas o cristão não. O cristão, ele tem que ter características que fazem dele verdadeiramente Jesus andando pelas ruas no dia de hoje. É isso que o Senhor quer para nós. Nenhum de nós pode dizer, eu já alcancei isso. Mas todos nós podemos dizer, eu faço questão de caminhar e buscar isso todos os dias para a minha vida. Esse cristianismo, esta vida nesse padrão, que não depende de quem somos, o que fazemos, depende de como vivemos diante de Deus. Esse cristianismo tem uma base sólida, imutável, irreversível, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Nem é a morte de Jesus que é a base do cristianismo como um padrão de vida, mas a ressurreição de Jesus. Obviamente, a ressurreição não aconteceria se não acontecesse a morte. E são de igual forma importantes. Porém, Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós lemos assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo é o centro, o eixo principal do cristianismo, da minha vida, do valor, da essência da nossa caminhada como cristãos nessa terra. Porém, nós estudamos muito pouco sobre ressurreição. Nós vemos muito pouco sobre isso. Talvez isso é abordado assim superficialmente, na época da paixão de Cristo, né? E aquelas coisas mais ligadas à religião do que a um estilo de vida, uma verdade de vida. Agora, o Senhor traz alguns ensinos sobre a ressurreição nesse capítulo 24 de Lucas, que eu e você precisamos colocar como base da nossa vida, na nossa caminhada cristã. Se não vivermos isso, certamente não estaremos vivendo uma vida cristã. Poderemos estar vivendo uma vida religiosa, mesmo com o nome de evangélicos. Uma vida só religiosa. Mas se quisermos viver o evangelho de Jesus, temos que viver a vida cristã, o cristianismo. E o cristianismo é fundamentado na doutrina da ressurreição.